Está começando o programa Ondas no Ar. Meu nome é Lia. A gente já falou de samba, a gente já falou de Moçambique e hoje a gente vai falar um pouco de composições autorais, forró, música da Mantiqueira com Cauí, que bom sucesso. Bora lá? Bom dia a todas e todos e todes do bairro de Souza e arredores e amizades. Hoje eu tô aqui com Cauí, que bom sucesso, que vai apresentar o Cauí, que bom sucesso Trio por um Fio, um dos trabalhos que ele faz parte. Ele vai apresentar no Festival da Mandioca e esse é um trabalho muito legal porque ele tem muitos anos de vida e muita história para contar. Na formação desse trabalho já passaram muitas pessoas que passaram por esse bairro. E o Cauí que tá aqui vai contar um pouco pra gente da história dele nesse bairro aqui e a história dele com esse trabalho que chama Trio por um Fio. Tudo bem, Cauí? Tudo bem. E aí, bom dia a todos. Então, Trio por um Fio surgiu quando eu já tava morando aqui no bairro, né? Tinha muita coisa na beira do riacho, muita coisa acontecendo e a gente sempre tocava depois de um grande evento, e às vezes numa noite mesmo. E primeiro foi com o Matheus, lá de São José. E era eu, o Matheus, o Joe, estava chegando também. E isso foi a primeira formação há 16 anos atrás. Conta uma coisa, Cauí. Há quanto tempo você está aqui no bairro de Souza? Você? Você não bairro... é nascido aqui, né? Não. No bairro, eu estou no bairro há 29 anos, aproximadamente. Uhum. E você já teve muitos trabalhos, você sempre tocou, você veio pra cá, você já era músico, já tocava, já tinha várias bandas. Já, na verdade, eu fazia muita coisa em São José dos Campos, né, que era a área onde eu morava. Então eu fazia lá pela fundação, umas coisas assim, festinha, muita festa particulares, né. E era envolvido com folclore, coral, com a cultura de São José dos Campos. E aí, no meu primeiro relacionamento, eu achei que eu ia embora para a roça, viver uma vida na roça e vou largar tudo e beleza, fazer tudo por hobby mesmo, né? E fui morar em Santo Antônio do Pinhal, criar abelha, criar filhos. E só que eu morava muito isolado lá, então eu tive essa necessidade de ir perto de uma escola. E, naturalmente, perto do trabalho mesmo, porque mesmo lá, isolado, sempre rolava uma festa, outro, um evento. Sempre me chamava e eu nunca recusava, né? Como eu não recuso até hoje. E aí, vindo morar aqui no Souza, eu achei que eu estava próximo também da natureza, próximo da escola e próximo de São José. Só que foi ao contrário. Quando eu vim morar aqui, eu comecei a trabalhar, a atuar mais na área aqui mesmo, pelo fato da beira do riacho, as coisas que estão acontecendo. E São José foi ficando assim em segundo plano, né? E aí a primeira formação foi com o Matheus, depois veio... Mas já era Trio por um Fio? Nessa, quando você veio morar no Souzas, você já tinha o Trio por um Fio ou eram outros trabalhos? Não, nesse tempo não tinha Trem da Viração, não tinha Trio por um Fio. Nesse tempo já tinha existido Banda Alternativa, Cauí e Betão, Folia Brasileira, outro grupo lá, Pé no Brejo, que veio surgir depois. Mas antes disso não tinha, era só Cauí e Betão mesmo e Banda Alternativa. E sempre composição própria ou vocês tocavam música dos outros? Como é que era? Ah, tocava música dos outros, composição própria, assim, a gente não... não dava tanto ênfase assim, para as coisas da pra própria música, entendeu? Uhum. Então ela ia rolando junto, a gente fazia por curtição mesmo. Participar de festival que rolava na Redondeza. Quais eram as principais referências que vocês tinham musicais, assim, que vocês gostavam de tocar? Cara, Ednardo, Zé Geraldo, Alceu Valença na época, Capinã, João do Vale, Almir Sater, Zé Ramalho, por aí. Já tinha uma uma força bem grande a história do forró na sua vida ou não? Ou misturada no Tinha tipo. assim o arrastapé e a música regional, né? O arrastapé e a música regional sempre teve, e o folclore também. Então tá meio ali, tudo ali caminhando junto, né? E eu tinha aquela coisa, antes, mesmo antes de morar no Santo Antônio, antes disso, quando eu comecei a tocar, aí eu tinha aquela coisa na minha cabeça, pô, se eu tocar todo sábado e alegrar as pessoas, fazer uma festa, vou alegrar a mim também e as pessoas, né? Então tinha nisso aí, não pensava assim em sair tocando. E tanto é que depois eu comecei a ganhar uma graninha, aí falei, nossa, pô, se eu tirar um salário mínimo por mês, pô, isso aí vai me ajudar bastante e tal. E aí o cachê começou a subir e tal, depois mais para frente, lógico, assim, recentemente. Aí, pô, já cheguei a pegar um cachê, assim, um salário mínimo, né? Um cachê, falei, nossa, assim, num cachê só. Eu, pô, pensava que isso ia no mês, né? Mas isso foi o desenrolar das coisas e acreditando e envolvendo, né? E depois você Mas assim, então, daí lá voltando lá por um fio, aí Isso. cheguei aqui no Souza. E continuei. Ah, é, chegando aqui, aí então, aí tem um grande lance do Souza, né, cara? É, os artistas que por aqui passam e as pessoas que a gente conhece. Então aí tava o Evaldo Cavalcante aqui, que era um cara, que é um cara, né? É, muito músico excepcional mesmo. Tocava com o Capenga em São Paulo, Pena Branca e Chavantinho. Ele era muito querido, porque ele, muito bom instrumentista. E ele começou Violão? violão, cavaquinho, bandolim, Corda. guitarra. Sim. E ele foi para São Paulo. Ele, quer dizer, ele era de São Paulo, vinha aqui, tinha uma namorada aqui, a Lelis, que era uma outra que gostava muito de fomentar a cultura também. Na casa dela, ela fazia as quartas cult, que era maravilhosa. Aí vinha para casa, aí sempre passava por aqui, Décio Marques, Adriana Drigo, Eduardo Agni, sempre estava por aqui. Muitos artistas, assim, que se a gente for dar nomes, assim, é que vinham, ficavam, passavam. E com o Evaldo Cavalcante a gente começou a compor, né? E ele pegou algumas das minhas composições também e levou para São Paulo, com o Baião de Quatro, que foi o Caia Mamão Papaia. Isso aí que ajudou a gente a ficar mais esperançoso, assim, com as nossas músicas também. Antes do Caia Mamão Papaia, você não tinha, você não tocava muito as suas músicas. Não, não tocava. Assim, tocava, né? Mas mesclava muito, não dava tanto assim essa coisa assim de esse valor, né, que a gente dá hoje assim do trabalho autoral e tal. Que eu vim mais valorizar mesmo com conhecendo o Del Lopes, né? Que vem mais para frente nessa história. Então daí ficava fazendo como Mateuzinho. E com o Evaldo levou a música para lá, tinha essa coisa do movimento também do forró, né? E aí logo em seguida o Evaldo veio, a gente começou a compor, depois aí tem o fundamento mesmo até da coisa do Festival da Mandioca, que foi o Daniel, né? O Dani, né? E veio o Dani, era eu, o Dani, a Lígia, a Adri e o Joe. Isso foi quando começou o trio, por um fio. É, já na sequência do trio, né? Quando eles chegaram, assim, já tinha o nome do trio por um fio. Aí eles agregaram isso. E aí era, já tinha também essa força da composição. Isso já tinha rolado Mamão Papaia, já tava com uma força mais nas suas Já, canções. é, então. Já tinha enrolado, já tava com mais força. Mas assim, a gente ia tocando e levando em frente com o apoio desse pessoal, né? E sempre, sempre tocando em frente, Sempre tocando em frente. Importante tocar em frente. Lógico, sempre. Mas aí teve essa formação que era a Lígia, o Daniel, o Joe, você e a Adri. Sim. E aí era o trio por um fio já. Era. E esse trio por um fio ele passou por diversas formações. E assim, desde quando era nesse começo, vocês tocavam as composições próprias e forró, outros forrós, ou não? Como é que era essa Não, primeira? até que forró mesmo, não. Forró mesmo, eu toquei muito na beira do riacho ali, depois de shows, né? Mas essa formação mesmo, assim, às vezes a gente ia tocar, por exemplo, no Festival de Inverno de Cunha. Uhum. Né? Então, valorizava mais as músicas, as composições, né? E... Mas, assim, na verdade, os amigos, as pessoas que vêm, valorizam, sempre valorizam mais a música, assim, a composição do que eu próprio mesmo. Uhum. A Lígia mesmo fala, pô, é seu trabalho, cara, que não sei o quê, né? Me cobrando mais atenção minha. Mas a gente que faz mais pelo prazer mesmo, assim, de estar tocando, a gente esquece, às vezes, essa coisa, assim, né? Então você vai indo e esquece de ter uma direção, de ter uma coisa, assim. Mas esse trabalho foi ali também que ajudou a consolidar mais, sabe assim, com essa Punjo. Então, porque... E ali que a gente começou a botar mais o pé na estrada mesmo, assim, no vale. Uhum. É, depois aí veio o Eduardo, né? Que ele ficou bastante tempo também, porque daí a gente começou a fazer os trabalhos pequenos, né? Assim, era mais um trabalho assim de barzinho, uhum. espaço pequeno. Aí já não estava mais pegando assim, esses festivais grandes, essa uhum. coisa. Porque teve, nesse momento também teve o Trem da Viração, né? Pois é, então. Aí é que tá, é uma história vai cruzando a outra. Porque o trem já supria essas necessidades. É, uhum. Tá até um papo do Del mesmo, até que rolou. Eu, antes, na hora que eu ia passar o som, e mesmo depois, assim, do show, eu começava a mandar uns porró, né? Que não eram as composições minhas. Aí o Del falava, pô, monta um grupo só pra você tocar. Uhum. Esse porró aí. E ele é bem radical, essa coisa da autoral, né? Aham. Uhum. E aí, então, foi mais nessa época aí que surgiu já, assim, eu comecei a tocar mesmo para fazer bar, para trabalhar, né? Porque é difícil trabalhar com música autoral também, né? Sim. E aí eu comecei a fazer essas coisas de bar. Mas eu sempre gostei de tocar para as pessoas dançarem, cara. É louco isso. Tem gente dançando, é uma coisa, uma energia, uma troca de energia muito grande. Parece que eu vejo a pessoa dançando, aquilo lá começa a swingar na minha música. E quanto melhor são os dançarinos, mais minha música fica melhor também. Que legal. É interessante isso, assim, né? Porque tem essa passagem, né? Do Trio por um Fio. Desse momento que não era necessariamente forró, né? Aí ele passa por um momento de virar forró para as pessoas, né? De fazer festa, fazer bar. Uhum. E aí agora ele tá num outro momento, né? Que é com a saída do... Do Zabumbeiro, sim, né? Do Eduardo. Que ele, o Trio por um Fio entrou num lugar meio misturado, né? Que ele é um forró, uhum. mas ele é um forró que tem várias composições, a maior parte, né? Tem um repertório enorme de composições suas, né? Pois é, então. E vai mudando, né? Depende das pessoas que passam, a pegada é uma, a pegada é outra, né? O Joe uhum. era bem roqueiro, né? Uhum, uhum. O Daniel também, então tinha esse apelo roqueiro, né? Então, a coisa... Então, tem essa coisa de pegada, né? Uhum. E com o Eduardo, ele era mais pé de serra mesmo, assim, essa coisa de trio mesmo, né? E eu dividi o repertório com ele fazia uma coisa bem de trio, assim, com um sotaque, até meio nordestino, ele tem essa coisa, assim. E, então, a gente fazia isso aí. Mas agora, assim, com essa formação, né? Com a Lia, com o Xingu, que estão agora na Pala. Lia sou eu. Então, eu achei que dá esse ar, assim, de MPB, sabe assim? E o Xingu com baixo, né? Daquela essa coisa de banda, né? Assim, até que ele é mais, menos rock and roll do que o Joe, até, assim. O Joe era pauleira mesmo, assim. E... Que tá massa, que, pô, trabalhando no repertório, né? De músicas próprias. E... Barato, estamos conseguindo aí, já fizemos nossa turnê, né? Na Bahia. Aí, estamos aqui, atravessamos a pandemia. E tá ficando lindo, cara. Tá lindo demais, assim. Cada vez mais. E agora agregando mais valores aí. Chegando o Daniel aí, Gonçalves, né? Com sua flauta mágica aí, com sua presença mágica também. Que legal. Então... Eu digo assim que tá na melhor fase agora. Assim. Que legal. Não, te ouvindo agora, ouvindo a história, né? É bem interessante, porque parece que juntou aí duas coisas importantes, né? esse swing aí que faz as pessoas dançarem, né? Essa característica de ser do forró, né? Que ajuda as pessoas, que as pessoas dançam mesmo, que as pessoas falam, mas com as suas composições próprias. Então, nessa história aí, parece que agora chega num momento que essas duas coisas que eram importantes, que são importantes para você, começam a se fazer bastante sentido, né? É, então, é porque a gente sempre faz, né, para dançar, né, mas para você conseguir fazer uma coisa para dançar e para as pessoas ouvir também, né, não só ser aquela festinha, aquele badauê, né, e tal. Então é legal isso. Então as pessoas estão ouvindo, estão entendendo as mensagens, né, e as mensagens também são outras de outra coisa, né. Eu sempre, minhas mensagens eram mais assim. Tipo assim, né? Fazendo, vamos dançar aí, galera. A hora chegou, bora, cai pra dentro. Entendeu? Então agora tem apelos, né? Sociais. É, então, eu acho que isso aí é coisas que fortalecem, né? Assim, as pessoas. Eu acho isso muito legal. Você acha que isso tem a ver com uma maturidade sua, assim, de... Não, acho que eu não amadureci. Não. Eu Eu entendi. tô verdolengo ainda. Tá verdolengo, mas verdolengo que tá mais crítico, assim. Mas ainda tem muito Não. bom humor, né, Cauê? Que tem bastante bom humor nas suas letras, não É, é? então, há um tempo atrás, assim, os críticos até falavam que ela tem uma letra jocosa, né? Uma coisa assim meio. Mas eu acho assim, eu acho que talvez assim a parte musical esteja mais madura, né? Ainda mais com a presença agora, né, do Daniel, tal, então a gente está amarrando mais e tal. E nossa, e agora para Mandioca, né? Além dessas presenças maravilhosas aí, que já me acompanha, né? Só tem pássaros encantados aí. Na minha cabeça cada um tem um nome de pássaro já. Que legal. E agora vem aí, né? Vamos pôr esse pica-pau aí também, né? Junto, que é o Moringa, né? Que legal. E Mas não foi você. cada um fazendo o que já faz. Você ali na Zabumba, Adri no Triângulo. Coisa, e o Moringa ali fazendo esse meio de campo, né? Legal. Tá somando. E Cauique, para fechar assim, me fala como é que é para você, qual que é a importância de tocar na Mandioca assim, nessa praça? Qual que é a importância para você de tocar nessa Praça do Souza aqui? Ah, pode fazer sucesso em qualquer lugar que for, né? Vai lá no forró, você vai ali, vai na Bahia, toca, a galera tira, pergunta e tal. Mas tocar aqui, cara, pra mim é especial por vários motivos. Um, que eu tô aqui e sempre adorei tocar ali na praça ali. E outra, pelo motivo do festival, né? Porque era um parceiro meu, a gente tava em plena atividade, né? Então, o Dani, a gente estava em plena atividade, estava voando mesmo assim, com o nosso trabalho, com nossos anseios. E ele, essa coisa da mandioca, porque assim, ele é aquele paulistano que chegou aqui, sabe, já quis criar galinha, quis plantar, e botava a mão mesmo na massa, foi lá para me ajudar com as abelhas. E era um cara assim, e criando os filhinhos e tudo mais. E esse é o motivo de eu querer estar sempre na mandioca, porque o festival assim foi para comemorar, no meu ver, essa beleza que ele foi para nós aqui na Serra, o tempo que ele passou aqui com a gente, esses momentos lindos. Então, para mim é viver isso, né? De uma forma ou de outra. Então, o maior prazer estar aqui. E onde ele estiver, estamos aqui, Dani. E essa coisa do encerramento também, né? Essa coisa de encerrar também eu acho muito lindo, assim, porque acho que talvez ano que vem eu não vou querer fazer encerramento mais, não. Talvez uma abertura mesmo. Encerrar, fechar, assim, que, sabe, é um momento assim que ali você pode no meu caso, né? Para fechar mesmo, então já dou a todo de si, porque amanhã estou tranquilo, amanhã eu descanso, né? Sapeco. É, amanhã eu descanso, então, mas é, por um lado assim, né, o grande parte do público já foi embora, então vai ficar a festa para nós mesmo que estamos aqui, uhum. Né? E essa galera que está no Souza agora, nesse momento, é uma galera que participa mesmo, sabe assim? Eu andei sentindo isso. E gostam, participam e estão juntos. Então, domingo, dia 4, Festival da Mandioca, coisa mais linda, encerramento, vamos estar lá, cortejo. E beijo e abraço aí a todos aí que estão aí na função, né? Como a gente já teve outros anos, esse ano a gente já está mais como artista mesmo. E valeu, vamos chegar junto aí. Isso aí. Seja lindo que ainda a gente consiga ainda botar isso aí num projeto do PROAC, sabe? Uhum. E... Legal. Kaique, muito grata aí pela conversa. Muito bom te ouvir. Conhecer aí um pouquinho mais das caminhadas aí do Trio por um Fio, do Kaique. Uhum. E é isso aí. É, é um resumo, né, que a gente consegue, porque são muitas histórias. Se for contar detalhes de história, de viagem, é uma loucura, cara. Para Gonçalves, com o Joe, né, com a perna quebrada ainda. Então. Aí, ó, quem quiser conversar mais com o Kaique, que consiga pegar ele um dia na praça, paga uma cachaça, que ele conta história. Valeu, Kaique. Até a Falou, próxima. Valeu. Até daqui a pouco. Beijão pra todo mundo aí. É nóis. Se eu voasse nas asas de um beija-flor, cantaria mil horas de amor pelo ar. Se eu voasse nas asas de um beija-flor, cantaria mil horas de amor. Sede tem hora. Arruma a cambraia e ajeita o cabelo. Panela no fogo, queimando o tempero. Ah, se eu voasse nas asas de um beija-flor, cantaria mil horas de amor. Cantaria mil horas de amor pelo ar. Levanta, menina, sossega, vai, chora. Querer bem é tempo, sede tem hora. Arruma a cambraia e ajeita o cabelo. Panela no fogo, queimando o tempero. Ah, se eu voasse nas asas de um beija-flor, cantaria mil horas de amor pelo ar. Levanta, menina, sossega, vai, chora. Sede tem hora. Arruma a cambraia e ajeita o cabelo. Panela no fogo, queimando o tempero. Ah, se eu voasse nas asas de um beija-flor, cantaria mil horas de amor.